que seja a última vez. Dessa vez eu perdoo. O que é que eu vou fazer? Um de nós dois é à toa. Quem sabe se sou eu? Quem sabe até você? Nem sabe que eu vou me abrir. Vou brigar com você. Depois vou te abraçar. Eu te dou mole demais. É que eu não sou capaz. Não consigo escapar. Vagabundo. O amor mais vira-lata desse mundo. Olho pra você e não dá pra dizer não. De cabeça feita com você no coração. Vagabundo. A nossa briga passa num segundo. Quem olhar pra mim dá de cara com você. Ai, eu não aguento muito tempo sem te ver. Dessa vez eu perdoo. O que é que eu vou fazer? Um de nós dois é à toa. Quem sabe se sou eu? Quem sabe até você? Vem, sabe que eu vou me abrir. Vou brigar com você. Depois vou te abraçar. Eu te dou mole demais. É que eu não sou capaz. Não consigo escapar. Vagabundo. O amor mais vira-lata desse mundo. Olho pra você e não dá pra dizer não. De cabeça feita com você no coração. Vagabundo. A nossa briga passa num segundo. Quem olha pra mim dá de cara com você. Ai, eu não aguento muito tempo sem te ver. Vagabundo. O amor mais vira-lata desse mundo. Olho pra você e não dá pra dizer não. De cabeça feita.